Bom dia, meus queridos, minhas queridas. O tempo que a gente passa junto aqui, apesar da gente, a maioria de vocês está ouvindo, a gente não poder trocar o olhar. Para mim tem sido um encontro todo dia. Saber que tem alguém aí do outro lado dessa gravação que está ouvindo, às vezes está até esperando. E é do fundo do meu coração que eu, antes de começar a falar, eu tento ouvir o que Deus tem colocado na sua palavra. E o que sai daqui, gente, não tem nada de extraordinário. Na verdade, só tem é a gente tentando dar uma resposta de um coração grato a Deus. E olhando os textos de hoje, quão pesados eles são e ao mesmo tempo quão orientadores eles são. A gente continua e hoje é o último dia que a gente lê essa porção do Salmo 86, em que o salmista pede a Deus que ensine o seu caminho ao salmista, que para que ele ande na verdade e que ele o continue livrando e que ele não se tropece. E quando ele pede um sinal, como a gente falou, que seja um sinal para que os outros vejam. Porque ele não tem dúvida de quem é Deus. E o que ele pede de todo o coração é que Deus lhe dê um coração inteiramente fiel. Bom, aplicando um pouco desse contexto ao momento que a gente vive na Casa da Videira, como é que é isso aqui? Nós estamos há 9 meses num período de busca intensa de discernimento. Para esse discernimento, nós usamos várias ferramentas. A oração, fundamental, e é ponto de partida da gente. A gente tem buscado a reflexão, muito diálogo, muita conversa, exaustivas conversas. A gente tem buscado ler os sinais que vão nos cercando, mostrando para onde a vida está fluindo, as portas que se abrem, as portas que se fecham. As situações nas quais as coisas caminham bem, as outras que não caminham mal, avaliações, conselho de muitos amigos. E diante disso, a gente tem um convencimento de que Deus nos chama numa determinada direção e dá uma determinada ordem. Só que o tempo inteiro a gente tem que voltar, dar passos atrás, reavaliar, pensar que vai numa direção, volta de novo, sem a menor vergonha de errar. Ou de acertar exatamente como uma criança o faz, porque essa é uma expectativa que Deus coloca diante de nós para que nós a cumpramos. Pois bem, os textos de hoje, primeiro me lembra um texto que não está de hoje, que também está no Salmo, que fala da nossa insistência e desejo, por vezes, como ela pode se confundir com a vontade de Deus. E no Salmo, Deus diz: concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Muitos anos eu repito aqui para o pessoal que o problema não é quando Deus diz não para você, quando Deus fecha uma porta para você, quando Deus coloca limites para você. Isso não é um problema. Por mais que você tenha que viver cercado de problemas nessas situações, com perseguição, com dor, com angústia, com tendo que usar muita astúcia, muita esperteza, o problema não é esse. O problema é quando você, de tanto insistir com Deus, ele te dá aquilo que você queria, que você desejava. E aí pode acontecer exatamente isso. A gente deseja tanto, quer tanto, que Deus fala: então tá, tó, pega aí. E isso normalmente nos leva ou ao caminho da morte, da destruição e ao fim, ou nos leva ao definhar da alma. Bom, primeiro que, tirando de letra, né, Deus, ao fazer isso, ele nunca deixa a porta de volta fechada. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo é um exemplo fundamental disso. Um menino que pede tudo o que quer, Deus lhe dá, o pai, né, representando Deus, lhe dá tudo. Ele vai, dilapida tudo o que tinha recebido, até cair em si, ver a bobagem que havia feito, e na hora da volta, volta naquela do pô, nunca mais serei filho, porque eu já perdi inclusive a minha herança, perdi tudo, gastei tudo. Disse que meu pai estava morto. E quando ele volta, Deus o recebe de volta de maneira fabulosa e maravilhosa, a tal ponto que o irmão que havia ficado fiel e obediente em casa o inveja e trata mal. E Deus fala: cara, estou muito mais feliz, é porque esse teu irmão estava morto e agora ele está vivo de novo. Vamos para o lado oposto desse versículo que eu citei de Salmos e dessa história do bom samaritano, do filho pródigo que eu acabei de falar. No livro de Jeremias, Deus está se dirigindo ao remanescente de Judá, dizendo a ele claramente: não faça uma aliança militar com o Egito. Deus, nessa hora, está dando uma bronca e dizendo: a minha ira vai ser derramada sobre vocês quando vocês forem para o Egito. Qual era a situação? A situação é de término, né? Está no final do processo de Judá, ainda existente enquanto país. E a pressão da Babilônia, que é o principal império, né, no sentido de se aproximar a uma situação de desfecho terrível, está se fechando. E o que fazem os conselheiros militares, as pessoas que estão no poder, as pessoas que estão dizendo para o povo: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem? Vai buscar uma aliança militar com o Egito na tentativa de parar o império. E Deus disse: eu falei para vocês, não vão para o Egito. E estejam certos, eu vou advertir vocês que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, pedindo, foi Jeremias falando, né? E falou: ora para Deus, vê o que ele quer, e nós o faremos. E o Senhor disse muito claramente: não vão para o Egito, não façam essa aliança. Agora você fique certo, você fez. Você vai morrer pela fome e pela peste no lugar no que vocês desejam residir. Desejo é um problema nesse nosso coração. Porque a gente pode desejar tanto uma coisa, querer tanto uma coisa, que a gente até acha que foi a voz de Deus. A gente é capaz de, inclusive, a nossa mente é tão maluca que a gente é capaz de, com as entranhas, né, com o nosso intestino, a gente tomar uma decisão. E a gente chegar a iludir a nossa mente, né, de Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então, cuidado quando você deseja alguma coisa, porque o desejo pode ser tão enganoso que ele se transforma em vontade de Deus, você começa a ver o que não existe, ouvir o que não tem, e tentar se justificar e querer muito essa coisa. E se você seguir o desejo, é muito interessante porque o desejo nasce no coração, segundo a Bíblia. E coração é a palavra hebraica que está traduzida como coração, mas quer dizer entranhas. Então eu vou falar uma coisa feia aqui agora para você. Mas tudo que você decide com o intestino vai acabar como acabam as coisas feitas no intestino. Então, cuidado com as suas decisões feitas com a barriga. Faça as suas decisões colocando o seu desejo diante de Deus e submetendo-o a Deus. E uma vez que ele disse não, fique em paz. Faz o que ele está querendo. Uma vez que ele disse sim, vá em frente, mesmo que pareça o contrário. E não se deixe enganar. O coração da gente, as entranhas da gente são enganosas. A gente sente alguma coisa nos gragumilhos da gente, no intestino da gente, meu filho, do intestino, quando você está sentindo alguma coisa. Normalmente é diarreia ou prisão de ventre. Pode ficar tranquilo. Não vai acabar bem se você tomar decisão por aí. Por isso, a gente pode pegar o outro texto de Jesus, que é um momento exemplar de quando Deus dá uma instrução. Jesus envia, e aí tem vários aspectos aqui que eu queria olhar com você nessa manhã. Jesus envia os 12 e dá instruções. Primeira instrução, que não está aí para ser discutida. Ele fala: não entrem em cidades de samaritanos, nem falem com os gentios. Eu estou mandando vocês com um alvo específico de falar com as ovelhas perdidas de Israel, de falar com este povo. Onde você for, você vai dizer uma única mensagem. A mensagem foi dada: o reino está próximo, ou seja, o reino está ao alcance da sua mão. Deu ordem quanto ao que fazer: cure os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, e façam isso de graça. Vocês receberam essas funções de graça, deem de graça. Não levem nem ouro nem prata. Quando ele fala não levem ouro nem prata, nem cobre, nada de dinheiro, não levem saco de viagem, nem túnica extra, não leva bagagem, fiquem tranquilos que eu vou sustentar vocês no dia a dia, porque digno é obreiro do seu salário. Primeira coisa que a gente fala quando a gente vai obedecer à vontade do Senhor é o seguinte: se é dele, pode ir seguro. E é o seguinte: não inventa. Não inventa de fazer mais do que aquilo que Deus disse, porque tem o potencial, porque seria muito bom, porque ia dar certo. Olha que oportunidade. Obedeça ao Senhor. Se ele te der uma direção, vai naquela direção. Segundo, confia. Não tenta ter condições prévias de fazer a vontade do Senhor. Deus nunca deixa dúvida quando é Ele fazendo alguma coisa. A gente inventar condições para que as coisas aconteçam, simplesmente escamoteando a nossa vontade numa pseudo-vontade de Deus, nos permite enganar. Deus cuida dos seus, passo a passo. Por isso, um dos sinais interessantes é: pode ter um belíssimo plano e nada nos impede de fazer planos e fazer nada disso, mas um dos sinais fundamentais é que Deus vai dar as condições para que as coisas aconteçam. Não aconteceram as condições, pode ficar em paz, Deus tem algo melhor. Depois ele fala: quando você entrar em algum lugar, fique na casa que você ficar até partir. Vocês não ficam mudando de casa em casa. E saúdem sempre com paz essa casa. Que a sua paz repouse sobre ela. Se as pessoas não quiserem te aceitar, a paz vai retornar para vocês. Se alguém não receber você, se alguém não gostar de você, cara, vira as costas e vai embora, segue em frente. Porque Deus vai saber lidar com alguém que teve a oportunidade de ter você ali, de ter você comunicando a palavra, ter você servindo, ter você fazendo um troço legal, e a pessoa não quis. A pessoa vai ter que arcar com as consequências disso. E ele fala uma coisa que é fundamental, que eu tenho repetido muito com o nosso pessoal aqui na mesa sempre: que Deus está enviando a gente como ovelha no meio de lobo. Que os filhos das trevas são sempre mais astutos que os filhos da luz. Então ele fala: vai com coração simples, com coração bondoso, com um sorriso no lábio. Mas, por favor, pelo amor de Deus, seja astuto. Deus não te envia para uma coisa para confundir bondade, misericórdia, bom humor e simplicidade com ser otário. Ou seja, tem que entender que você está sim sob risco, e irresponsável é quem faz isso sem saber os riscos que está correndo. Uma coisa é você ter medo de correr risco. Não é disso que eu estou falando. Outra coisa é você não estar consciente dos riscos que tem e dá os passos na direção que você está dando, consciente desses riscos e evitando-os. Desnecessário você ter que passar por situação porque você foi incompetente e não soube fazer um planejamento direito do próximo passo que você tem que dar. Então, astúcia. Você está lidando com gente malandra o tempo todo. Então, não é porque você é de Deus que você está chamado a ser otário. Você está chamado a ser uma pessoa que faz as coisas com bom senso, com cuidado, com boa administração, fazendo passo a passo de modo que as coisas sejam organizadas. Um dos sinais que infelizmente acompanha, e estou falando de nossa própria casa e falando de muitas outras casas que eu vejo, é uma profunda desorganização, um profundo apego à sujeira, à falta de cuidado, à falta de zelo com as coisas, que demonstram simplesmente assim a falta de zelo com o seu caminhar, com a maneira como você olha, com a astúcia que você tem que usar. Use astúcia, porque o mundo não é fácil, o mundo não é mole, o mundo não é protário. O mundo é feito de malandro. Então, vão com cuidado, diz Deus. Tenham cuidado, pois os homens vão fazer coisas objetivas, entregar vocês nos tribunais, açoitar vocês nas sinagogas. Vocês vão ser levados à presença de governadores, de reis. E quando os prenderem, quando você estiver nessa situação, não se preocupe. Naquela hora eu vou dar para vocês o que dizer. Vocês não vão estar falando. O Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E ele fala: olha, a situação pode descer a níveis, não é só governo perseguindo situações, outras instituições. Ele fala assim: olha, isso vai entrar dentro de casa. Vão ter relações tensas entre pai e filho, né? Filhos que vão se rebelar contra os pais. Todo mundo vai odiar você por causa do evangelho, e isso é uma coisa importante. Vamos parar de frescura, de você achar que porque você segue Jesus, todo mundo vai achar você super legal. Olha, lamento informar, se a tua finalidade é ser uma boa pessoa branca de classe média, porque você segue Jesus e você vai ser bem aceito, vai ser um bom cidadão, funciona direitinho, não tem problema com a lei, não tem problema com perseguição, você está seguindo a pessoa errada. Seguir Jesus coloca você obrigatoriamente num contraponto à relação como o mundo faz as coisas. Tudo. Como o mundo faz negócio, como o mundo cria filho, como o mundo relaciona marido e mulher, como o mundo relaciona com estudo, como o mundo relaciona com tudo, gente, que é princípio, política, ética. Tudo é absolutamente diferente daquilo que Jesus propõe. E nós somos educados para não acreditar na maneira como Jesus as propõe. Bom, quando você começa a seguir Jesus e andar de acordo com o que ele disse, inevitavelmente o sistema mundo vai se colocar em oposição. E Jesus avisou N vezes: se o odiaram, o que que você espera que vai acontecer com você? Que você vai ser aplaudido, que todo mundo vai achar você um bom cidadão, uma pessoa muito legal. As pessoas vão achar isso de você, mas o ambiente que as pessoas frequentam, o modo como as pessoas funcionam, vai te odiar profundamente. E isso vai causar divisões que vão desde a intimidade do lar até as instituições mais distantes de você. Esse é um sinal. Fazer o quê? Nesse momento aqui, nós estamos tomando o cuidado de nos movermos, como o caso da videira. Estamos buscando a vontade de Deus, estamos discernindo. Estou com muito cuidado para que nossos desejos não façam um overlap sobre aquilo que Deus estiver mostrando e dirigindo. Pois bem, quando nós formos e dermos o passo final, que seja um passo de acordo com a vontade de Deus e não com o nosso desejo, conscientes de que a gente precisa ter um coração reto e fiel diante de Deus. Conscientes de que pior do que fazer aquilo que é, ou melhor, pior do que não ter uma direção de Deus é deixar a direção de Deus de impossível e fazer aquilo que a gente quer fazer, achando que é a nossa melhor estratégia. E quando a gente for para o lugar designado, para as pessoas designadas por Deus para que a gente faça, que a gente possa fazer isso dotado dessa despojamento necessário. Ao mesmo tempo, sendo muito esperto e bem organizado e consciente dos riscos que corremos, e saber que se a gente vai sofrer por fazer a vontade do Senhor, é muito pior ficar jogando esse sofrimento lá para frente e sofrer por causa do desejo do nosso coração. Que Deus nos dê a todos, a mim e a você, né? Discernimento, que a gente possa fazer aquilo que deve fazer. Tomar as providências que precisa tomar e que o Senhor nos livre de nós mesmos, que nós possamos ouvir a sua voz. Ore por nós, a gente ora por você também. E se você tiver algum pedido de oração, por favor, fala com a gente, que a gente sempre ora no fim da tarde. Deus te abençoe.